está o semáforo, ele é teu amigo. Está à tua espera para evitar o perigo. São dois os peões que fazem sinais. Olha para eles e não te esqueças mais. O peão vermelho viste para esperar, e o peão verde manda-te avançar. E atravessas a rua com muito, muito cuidado. O semáforo é um amigo aqui em todo lado. Lá está o semáforo, ele é teu amigo. Está à tua espera para evitar o perigo. São dois os peões que fazem sinais. Olha para eles e não te esqueças mais. O peão vermelho viste para esperar, e o peão verde manda-te avançar.